wind 150 degrees, 05 knots. Clear to land, runway 10, 19. O 1192 prepara a saída Puca e aguarde cópia. Puca aguarde 1192. Oi, Salvador, azul 6966 para push back acionamento na posição 10. Azul 6966, posição 10, aguarde. Argentina 1910, on the ground at 36, turning right, e approve taxi via taxiway Alpha Juliet 1011. Via Alpha Juliet Tango 11, 1192, autorizado para Recife via Pedro 7, nível de voo 370. Saída Puca, transição Caju, decola da pista 10 após a decolagem, primeira curva à esquerda. Transponder 5141, controle 120.8. Voo 992 está confirmando saída Puca, Jamo Caju. Voo 992, cotejamento correto, posição 04 está livre, chama táxi. teria uma previsão de quanto tempo acionamento ainda, Felipe? O 6966? Azul 6966, após a aeronave da Argentina que irá parquear à esquerda no portão 11, está livre no portão 10, chama táxi. Gente, após a aeronave da Argentina à esquerda, está livre no céu público. Chamaremos para o táxi, Azul 6966. Chegou 1192-042-345-4. Voo 1192, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via táxi à Índia, no ponto de espera, reporte pronto, QNH no 0 no 4. Índia, reporte pronto, 1-0 no 4, 1192. Azul, correção, Gol 1192, autorizado alinhar e decolar pista no 0, vento 160 graus, 079. Alinhe e decola no 0, Gol 1192. 1192, decolado 45, chame controle Salvador 120, decimal 8. Salvador 208, gol 1192. Para o táxi, o azul 6966, 116 a bordo, 3 horas e 15, alterna São Gonçalo da Norte. Azul 6966, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio Taxa Índia, no ponto de espera reporte pronto, QNH é no 0, no 4. Através do Pátio, na Taxa Índia, reportará pronto, azul 6966, 32. Azul 6966, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 1, 60 graus, 079. Mente, livre alinhar e decolar, azul 6966. Salvador, bom dia, Golo 172, na final estabilizado. Golo 172, QNH 1014, continua a aproximação, aguardando pista livre. 014, aguardando pista livre, Golo 172. Azul 6966, decolado 53, chame controle Salvador 120, décima 8. Controle Salvador 208, grato, bom dia. Gol 1172, autorizado pouso, pistola 0, vento 150 graus, 089. Tive pouso 1-0, gol 1172. Gol 972, no solo 55, libere a direita, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 10. Direita Alfa Juliette, portão 10, gol 972. 390 João Pessoa. São 3520, autorizado para o aeroporto de João Pessoa, via peso Luna 7, nível de voo 370, saída Pulca Jamo Caju. Decola da pistona 0 após a decolagem, primeira curva à esquerda. Transponder 5150, controle 120, decimal 8. 370, Pulca Caju, peso Luna 7, 208 e 5150. Tá, 3520, só confirmando a saída Pulca Jamo Aracaju. Pulca Jamo Aracaju. Tá, 3520, cotejamento correto, chama pronto, portão 7. Então, 3520 está livre, portão 7, chama táxi. Alfa, Gol 1973. 1973, prossiga. Mas um pouquinho, seria mais a não aguarde da autorização para Guarulhos, por exemplo, se você não tiver. Gol 1973, está pronto para cópia? Ah, mais cedo. Gol 1973, autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via Zulu 0, Taubaté, nível de voo 360. Saída São Voo 1, Leda Motiva, decola da pista 1-0, após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5156, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 para Guarulhos, via Zulu 10 até Taubaté. Decola da pista 10, a saída salvo 1, Leda Motiva com curva direita. O transponder 5156, controle 120, gol 1973 no gate 9. Gol 1973, cotejamento correto, chama pronta. Maria, obrigado. São 3520, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via PAD Taxi Índia, no ponto de espera reporte pronto, QNH 10 no 0, no 4. Salvador, muito bom dia, Oceano Alfa, Vitor Uniforme. Oceano Alfa, Vitor Uniforme, prossiga. É só que fica o reboque do pátio 3 para o pátio 1, na posição 04. Vitor Uniforme, autorizado início do reboque, reboque para ingresso no pátio principal. Sim, se autorizado início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal, Alfa Vitor São 3520, autorizado a alinhar e decolar pista 0, vento 150 graus, 049. Alinhar e decolar 0, 049. Alfa 3520, decolado 17, chama controle Salvador 120, decimal 8. 08, sei. Prossiga. Autorizado ingresso na parte principal até a posição 4. Afirma, autorizado até a posição 04, reporte ao término Alfa Victor Uniforme. Alfa Victor Uniforme. Alfa Vitor Uniforme, ciente, bom dia. Alpha 973, portão 09, tá livre, chama táxi. Tá livre, chama táxi, portão 973. Oi, bom dia, Eco Zulu Novembro. Salvatango, Eco Zulu Novembro, prossiga. Ah, fala Itapuã, é só um pouso 35. Eco Zulu Novembro, reporte final 35. A reportar, final 35, vai retratar. E aí, Barante, ouvindo aí? Final 35, baixa outra voa, Eco Zulu Novembro. Eco Zulu Novembro, autorizado pouso, pista 35, vento 160 graus, 049. Pouso autorizado, Novembro. Taxi voo no 973, está com o 972 a bordo, 416 ao Terra da Leão. O 1973, confirme o POV novamente. 1972, avó. O 1973, sente 1972, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio, táxi em Índia, no ponto de espera, reporte pronto. QNH no 0, no 4. Sente via Pátio, pode espera no 0, contra pronto com o 0, no 4. Via Índia, 1973. Salvador, muito bom dia, aqui é o Vitor Bravo, posição 1 Lima, parte 3. Gol, Vitor Bravo, Índia, aguarde. Eco de Novembro no solo, 27 autorizado, backtrack, reporte de pronto do Taco Sei Papá. Gol 1973 autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 160 graus, 059. Autorizado aliado, decolado, dono zero, colono 73. Gol, Vitor Bravo Índia, prossiga. Você está autorizando o bate principal, posição 07, pode ser. Autorizado, início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal, Vitor Bravo Índia. Sim, mas que bom, reporte ali, ingresso no pátio principal, senhora, obrigado. Gol 1173, decolador 29, chama controle Salvador 120, decimal 8. 208, gol 1173, bom dia. Oi Salvador, muito bom. Boa noite, eu tenho 38 com no meio. Está 38 no meio, autorizado pouso, pista no 0, vento no 70 graus, 05 nós, QNH no 0 no 4. Afirmativa livre, pouso 38 no meio, baixar travado.